sei que sente, não posso aqui caminhar. Sei nestas horas estás a me sustentar. Ficas comigo, Senhor. Possa pra sempre.